o Senhor não está encolhida. Ele pode salvar, sempre estará a ouvir. Nossas iniquidades fazem divisão, mas ainda há esperança em sua compaixão. Redentor, vem nos libertar com teu braço forte, vem nos sustentar. A verdade brilha, a luz vem raiar, em ti encontramos nosso lar. Corações aflitos clamam por justiça. Na escuridão somos guiados por sua brisa. Esperamos a luz, não há mais temor, pois o Senhor é nosso Salvador. Afastará nosso pacto eterno, aliança de amor. No Senhor encontramos paz e fervor. Redentor, vem nos libertar com teu braço forte, vem nos sustentar. Consegui top.